Entre quatro paredes, 90 é fenomenal. Entre quatro paredes, 90 é fenomenal. Nós faz um sexo animal. Ela é bruta com a bunda, eu sou bruto com o pau. Ela é bruta com a bunda, eu sou bruto com o pau. Aumenta o som, soneca. Sinto o dedo, você no paredão. Ela é bruta com a bunda. Ela é bruta com a bunda. Ela é bruta com a bunda. Nós faz um sexo animal. Ela é bruta com a bunda, eu sou bruto com o que isso, delícia. Pra que essa agressividade? Ela é bruta com a bunda, eu sou bruto com o pau. Viaja! Que novinha maluca, que isso? Eu gosto assim. Cê é maluca, eu gosto assim. Me agride, com a bunda, me agride, me agride, quatro paredes, 90 é fenomenal. Que isso, tu é fenomenal. Ela é bruta com a bunda, sou bruto. Ela é bruta, sou bruto. Ela é bruta com a bunda, sou bruto. Que isso, ela é bruta com a bunda. Ela é bruta com a bunda. Ela é bruta, leva o trio, motor. Mas faz um sexo animal. Ela é bruta com a bunda, essa é bruta com o pau. Com o pau, eita. Mas faz um sexo animal. Ela é bruta com a bunda, essa é bruta com o pau. Que novinha maluca, tarada, taradona, maluca, eu gosto assim. Me agride com a bunda, me agride, me agride.